Alô, agora não posso atender, mas como em todos os meus momentos, este é mais um momento de raro prazer. Por isso, deixe o seu recado após o sinal. Assim que eu estiver disponível, eu retorno a ligação. E aí, quem sabe, esse também não seja para nós um momento de raro prazer.